atenção. Clique-cleque, pá, aproximação. Deus abençoe a minha missão. Amém. Nos efeitos do drama e da trama, tal polícia. No fogo cruzado da mídia, propaganda materialista. Patifaria explícita que te atrai a consumir demais. Não tem dinheiro, mas quer sempre mais. Vê na TV, BMW e Mercedes importada. Estimula a ambição desenfreada. Ei, você, é você, você aí. Tô na ação pelo seu bem, não vá se destruir. Vivido o crime é ladrão. Vende o bagulho é homicídio. Então pior eu saiba que o labirinto é sem saída. Através da rima, vou sequestrar sua atenção. Trazerá pra guerra, Jesus. Pra salvação. Escolha a paz pro seu caminho ou a caberagem. Quem espio, quem amigo, é inimigo. Quem será? Clique-cleque, pá. Fique ligeiro, moro. Em toda época haverá um traidor. Um discípulo de Judas. Sem lealdade, aqui a facção não permite falsidade. Cansei de me decepcionar, de quebrar as pernas. Por confiar em canalha. Me atrasei, mas hoje sei quem é quem. Quem? Quem esqueceu dos mãos? Quem? Quem me deixou falando? Vai desandar. Eu tô te achando, acelera. Fica brava. Sou alérgico a Zé Covid. Sobrevivi pra ser o pesadelo daqueles que queriam meu fim. Queria um pezinho, uma contradição, motivo pra me explodir. Mas esqueceram que o caráter mora aqui. A moral e a responsa. Sou sujeito decente, ser justo é natural pra mim. E você não entende que ação de guerrilha é minha personalidade. Aí lê, salve, salve, pivô da coletividade. A paz repercutiu, humildemente licença. Os mora paz e guarda treta no complexo. Firmeza. A união é cera, a união fortalece. Descontrola os soldadinhos de chumbo. Perde breve, se faz de conta é real. E sincero, meus aplausos. Quem me dera Ribeirão Preto se espelhasse nesse ato. A mãe traumatizada é passado, presente, agora é tranquilo. Ó, seriam dois pro equilíbrio. Mas olha só, olha a banca de spy, de boné, a barreta de bermudão. Faz cara de mal, apavora comédia. O mínimo mais simples com teor covarde. Botão. Igual você ganha destaque no clube, verdade. É atração, chama atenção no calçadão desfilando. Faz questão de ser considerado o mais malandro. Tem tudo a ver com você, a frase da Elis. Quem disse ser não é, pois quem é não diz. Sai fora da linha. Quem avisa amigo é. Você já era. A firma tá forte. Sem tempo ruim, é comigo mesmo. Bingo, ontem foram cinco. Deixou brecha. Cara de sorte. Clique-cleque, pá, sem reação. A maldade envenenou o respeito e a razão. Despertou a valentia e derramou a covardia. Vários heróis no bolo, podre sem justiça. Ladrão. Tem inocente tomando tiro. Tiração. Só tá morrendo humilde quem não é envolvido. A guerra atinge também quem não tá nela. Põe em risco o trabalhador da coab da favela. Aí, cadê o crime? Atitude ou proceder? A punição severa pra quem quebra regras. Cadê? Tem maluco no convívio aí na ilha sobrando. No mundão bandidão ficava apavorando. Android de ponto 40. De quadrada na mão é feroz. Mas sem ela não representa. Procedimento colocado em dúvida. Sobe o gás. Sujeito homem não rima com a conduta. Clique, cleque, pá. Diz que fala e acontece. Subiu pra mente. Infelizmente vira bicho e fede. Com ferro fere. Com ferro será ferido. O caminho do mal é traiçoeiro. Completo de espinhos, seus sonhos, ambição. Castelo de ilusão. A qualquer pessoa, mesmo que custe assinar com a podridão. Você, você, você, lembrar de mim, filhada. Temos que entender, existe um plano pro nosso povo, sim. Muitos guerreiros derrotados pelo remédio ou pela química. Sai da química, vem pra guerrilha. Vários velórios, várias mães, várias famílias. Resumidas a tragédias, as vidas destruídas. Aí truta, o objetivo é outra, tenho visão periférica. Longe da cela, do fechado, longe da caverna. Clique-cleque, prossegue a rima. 1, 2, 1, 2, teste. Na saidinha de Natal de ano novo, eu trovei o mano de Meliano. Chapando o globo, ele tava de passeio no mundão. Som, simpatizou no putz. Não quis ser do... Preferiu ser soldado de... Ligou que assistiu a justiça ser feita com as próprias mãos. Ouviu a voz de clemência que pedia perdão. Sem reação, oh. Cruel e cabuloso. Viu do que 13 de chavado, perfurado até o osso. Contos do crime da cadeia até o bonde. No sistema, no anexo, na colônia. Tem um monte de histórias reais. Conduz a detenção, droga, sofrimento, resistência e solidão tem de sobra. Sai fora da linha. Quem avisa amigo é, você já era. A firma tá forte, sem tempo ruim, é comigo mesmo. Cinco ontem foram cinco, deixou brecha, cara de sorte. Um bico vomitou, ligou que um tipo na segunda abraçou. Deu a decisão, com voz de treta. Sem humildade não vive, não chega, aí largar. Quem corre com safado, é safado mano. Maria vai com as outras, intermediação de embalo. Esse barato vai te complicar, vai ser sua falha. Um dia é nós pra debater na caminhada. Sou batizado, abracadabra nato. Quem corre do meu lado é só os manos de conceito. Perfeito, nos quatro cantos do Brasil prevalece esse conceito. DF, Ribeirão, sim, assim a lei do gueto. Eu vim para o resgate, rap, arte, manifestação, a cena do combate. Descrição: moleque de 17, cabeça estourada, a mãe chora, o inimigo da risada. Clique-cleque, pá, corrupção fardada, a covardia estampada na cara. O abuso autoritário, o cyber animado ganha destaque no noticiário, foi desmascarado. Inimigo servo da maldade é Gans, é Gambé, possuído pelo demo escravo de Lucifer. 3 da manhã, sirene, quem não treme é assustador, pavor e terror. É civil ou PM? Nem tanto faz, a formação, a intenção é a mesma. Mata e rouba, usa drogas, país da impunidade. O meu povo te olha com ódio e frieza. Seu distintivo no gueto não tem credibilidade. Quero distância de 9-0, pois não sou suicida. Do valor a minha vida. Então Piolho percebeu que o labirinto é sem saída. É cadeia, cemitério, ambição, traição, podridão e polícia. Polícia, polícia, polícia, polícia.